a vida é louca e essa é minha realidade. É difícil viver aqui nos becos da favela. Quem opta pelo tráfico por enquanto reza pra não encostar um cabrito caguete safado pra delatar. Esparra e manda pro buraco. Eu sei que é difícil confiar em alguém, mas também me diga, confiar em quem? O mundo é louco, mas muito louco é o crime. Quem puxa pra um lado, pro outro, véi, não subestime. Altos calibres, pivete desce o morro de bereta. Articulam ideias, veja só muita treta. Mas assim que tem que ser, ideias formadas. O sistema não deu chance, bando de canalhas. Essa é a miséria que assola meu país, irmão. Eles roubam meu povo e não são ladrão. Apenas corrupto que tira de quem nunca tem. Preste atenção e veja você também. Veja os pivete na rua sem incentivo algum. É assim que eles vão, de um por um, de mente articulada, de golfe e quadrada. A versão tenebrosa dos meus contos de fada. Altas rajadas na mira do inimigo, ó. Preste atenção, a cobrança às vezes é bem pior. Os olhos veem maldade, a língua o condena. Se for pra cair no buraco, tô saindo de cena. Vejo que a inveja contamina, destornares famílias. Isso não é certo, compadre, faça você sua vida. Habito na periferia, Dalva 4 pra ser exato. No meio de tanta pobreza e violência, escute o que eu te falo. Rap não é moda, é compromisso com a vida. Se é violento, eu sou a mãe, faz parte do meu dia a dia. Os loucos na parada, só vagabundo na área. Os malucos de respeito, retenção, filhos do medo. Os loucos na parada, só vagabundo na área. Os malucos de respeito, retenção, filhos do medo. Chega malandro, touca preta e o jaquetão. Acha que ser bandido é coisa pra cuzão. Vem de quebra vacilando, tirando os irmãos. Mas na área tem sua lei, teste pra doidão. Não fui eu que fiz o jogo, mas eu sei jogar. Vida louca tem um fim, pode acreditar. É só chegar, saber, considerar. Mas se der uma mancada, os mano vem cobrar. Dono da noite, sangue frio, não tem compaixão. Aqui cê dá um vacilo, tromba de cara no chão. Na missão, vou chegando no compasso, redenção. Filhos do gueto, só aliados. Os loucos na parada, só vagabundo na área. Aqui é periferia, não é casa dos artistas. Se algo de nós tá no jornal, é caso policial. Se tá na TV, pode saber que é pra rebaixar a moral. Mas na hora do 5-7 a história muda, eu sei. Vai me chamar de senhor, mas sendo que eu nunca estudei. Eu lamento, doutor, agora quem dita sou eu. As regras mudaram, a mesa virou e o problema é seu. Viagem sonora, o ritmo que apavora. Como um tiro de pistola, parceiro, é agora que entro em cena pra desbaratinar. É na trilha sonora do rap que o bicho vai pegar. Ei, ladrão, sinta atenção, ouço o clic-clac. Sinto o bumbo e a caixa, curte os back to back. É pra doido pirar e fazer barulho. O bagulho é louco, pros bicos ficar surdo. Pro Zé Ruela, pegar pinote e vazar. Deixa quem curte, pra quem tem o dom de rimar. Atitude prevalece, nós que invade a cena. Perigosos, maquiavés, liberdade é tema. Tais na rima, outra componente da quadrilha. Força e atitude, vem na nossa trilha. Trilha sonora do gueto, quebrando o preconceito. A força e a liberdade, vem daquele jeito. Respeito o ladrão, com certeza é válido. Consideração aos irmãos é necessário. Falo pelo rap pra aqueles que se crescem. Não quero ser mais que ninguém, entende, percebe? Os loucos na parada, só vagabundo na área. Maluco de respeito, redenção, filhos do medo. Os loucos na parada, só vagabundo na área. Maluco de respeito, Redenção, filhos do gueto.